sofrer sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, mas tem que querer pra poder amar. Ah, mundo enganador, paz não quer mais dizer amor. Ah, não existe coisa mais triste que ter paz e se arrepender, se conformar e se proteger de um amor a mais. O tempo de amor é tempo de dor, o tempo de paz não faz nem desfaz. Ah, que não seja meu o mundo onde o amor morreu. Ah, não existe coisa mais triste que ter paz e se arrepender e se conformar e se proteger de um amor a mais. E se arrepender e se conformar e se proteger. Se arrepender, se conformar, se proteger. Sem ter que chorar.